corte os filés do tamanho desejado, tempere com alho a gosto e leve à frigideira com um pouco de gordura vegetal. As batatas? Bem, hoje em dia elas já vêm semi-prontas. É só levá-las ao óleo bem quente. Esta foi a sua receita de filé com fritas. Só tocou Forfã agora no começo pra falar que sacanagem foi aquela no VMB. Mas antes de tudo, vamos nos apresentar, né? Está começando diretamente pela UNFM, mais um programa Filé com Fritas. Eu sou o Thiago Soares e ainda tenho dois companheiros aqui ao meu lado. Eu sou o Flávio Silva e o Thiago hoje tá bem empolgado. Eu sou o Rafão e eu também estou muito empolgado. Bem eu que tava com uma sacola plástica na cabeça até agora, né, cara? É verdade, né? Quem? Ah. O Giga. O Giga. Eu acho que a ausência de oxigênio e a repentina retomada da respiração fez isso, ventilou o cérebro, entende? Bom, pra começar então esse programa, a gente vai falar do VMB. O que vocês acharam do VMB? Eu me lembro que eu, na medida que eu ia ficando mais bêbado, eu acabei perdendo o último segmento, mas eu não tenho certeza se eu perdi muita coisa, não. Bem, pra falar a verdade, o que mais me irritou mesmo, que a festa é anticlimática, entendeu? A gente ligou a televisão e tinha coisa acontecendo desde as 6 horas da tarde, tinha gente ganhando prêmio. Cara, eu gostei porque ficou rolando umas pizzas lá na sua casa, Rafão. Ah, mandei sim, ver, cara. Aliás, falando nisso, eu até queria pedir desculpa, porque acho que eu comi mais pizza que todo mundo. Bem, eu não ia comer mesmo, porque eu já tinha lanchado. Você não comeu? Né? Não, pizza nenhuma. Ah, vacilona, eu não, cara. Cara, eu não aquela posso... de frango tava boa. Eu não posso misturar pizza e cachorro quente. Por quê? Vai por mim, no dia seguinte é reverter. Ué, eu comi ontem. Nossa, eu ainda mandei ver. E o Chicão ainda uma hora, tipo, a gente pegou o pratinho e colocou essa salsicha. Eu vi, cara, vocês se destruíram. Agradecimento ao Chicão, porque provavelmente foi ele que teve a ideia, você também, né? É, a gente pensou nisso lá no mercado, falou, vamos comprar alguma coisa que a gente precisa comer. Aí, animou. Voltando ao VMB, que já acabou que vocês, em pizza. Que acabou em pizza. Já que vocês não querem comentar, assim, de uma forma geral, quero. Vamos comentar categoria por categoria. Vamos lá. Vamos dar a nota de quem ganhou. Rafa, você podia fazer tipo um anúncio à la escola de samba? Uhum. Tá afim? Tô afim, vamos nessa. Qual que é o primeiro? Isso vai rolar um teste de visão aqui, sei lá, o nome disso. Você consegue ler daí, cara? Mais ou menos. Começa por esse de baixo aí? Aqui. Tá. Game do ano. Resultado final. The Sims. 10. Nota 10. E aí, galera, o que vocês acharam desse... Cara, eu não joguei nenhum. Ah, cara. Mas eu achava que o Beatles. Eu achei que o Rock Band ia levar também. Vai ver se saiu muito em cima da hora, né? E tal. E a galera. E, pô, até chegar no Brasil também, né? Essa coisa de popularizar no Brasil demora um pouco. Então, acho que por isso o The Sims levou antes. E tem uma galera que joga isso aí, né? Tem. O The Sims popularizou o jogo de estratégia para noobies, entendeu? Quando você é um tapado completo e não tem competência para jogar verdadeiros jogos de estratégia, como Civilization ou Nossa World of Warcraft, senhora. Você joga o The Sims, sabe? É jogo de estratégia paraolímpico. Então vamos para a próxima categoria. Twitter do ano. Marcos Mion. E aí, cara, o que vocês acharam do Marcos Mion levando? Eu achei o discursinho dele lá, o agradecimento ridículo. O cara acho que quase chorou. É, foi forçado. Bem, cara. Tem gente que quando é finalmente demitido ou aposentado depois de 40 anos de carreira, ganha um relógio de ouro. Ele ganhou mais tempo de microfone. Ele vai virar bispo, né, agora. Parece que sim. É, ele vai pro bispo. Igreja Quadrangular dos Malas, uma coisa assim. Ah. Mas eu sei lá, eu achei ridículo esse negócio. Assim. Eu votava, quando eu votei por votar. Começou pela categoria, né? Eu achei ridícula a categoria. O vencedor não ia fazer diferença alguma. Melhor artista de música eletrônica. NASA. Cara, essa eu não sabia nem quem votar também. Eu votei no Mixhell. Cara, eu sei que o programa espacial americano tá caído, assim, entendeu? Agora, os caras agora estão fazendo música? Bom, próxima categoria, Rafa. Melhor banda instrumental, Pata de Elefante. Pô, essa eu gostei, eu votei no Pata. Eu acho a melhor banda dessas daí, das que estavam concorrendo. Eu votei no... Hurt Mode, né? Hurt Mode. Eu não votei em nenhuma, né? Mas a respeito do Pata de Elefante, eu acho interessante esse nome, cara. Que você sabe que é a parte mais erótica do elefante, né? A pata. Porque onde pisa, deixa pra lá. Manda ver. Melhor grupo ou artista de rap, MV Bill. Essa eu achei que o Emicida ia levar. Eu acho que eu votei no Emicida. Revelação, o clipe dele rap. É bom, né? Pois é, eu gosto do Emicida, eu acho legal também. Eu não gosto de nenhuma, mas... O que é um Emicida? Eu acho que é um homicida de emos, não sei. Eu pensei, ou um M suicida, né? É. Só letra M. Meu Deus, vamos pra próxima categoria, galera. Melhor banda artista de reggae, Shima Roots. Eu não vou falar nada. Não, nem eu, vambora. Melhor artista de MPB. Melhor artista de MPB, Fernanda Takai. Ah, Fernanda Takai é bacana, eu votei nela, cara. Eu votei no Cérebro, mas eu gosto dela. Eu teria votado nela. É, não, ela manda bem. Pô, sério, Cérebro é muito chato, cara. Parece moderno, legal. Para com essa tela, por gentileza, agora me perdi. Tá. Melhor artista pop, Fresno. Aê! Aê! Muito bom. Fresco Boiola! Muito bom, muito bom, muito bom. Fresco, aliás, desculpa, Fresno, perdão. Tem que comentar também, né? Eu não vou. Não. Melhor banda de hardcore, Dead Fish. Pô, tinha uma galera muito mais pesada aí no meio, né, cara? Eu das antigas e tal. Garage Fuzz. Garage Fuzz, Moqueca. Só que, olha, esse clipe, o clipe do Dead Fish é legal, cara. Talvez, bem, enfim. Melhor banda de rock alternativo, Pública. O Pública bateu o pau. Aí sim, acertado. Olha só, cara, o Pública não é ruim, mas eu acho que dos 5 concorrentes eu acho o pior. Tinha o Nervoso, que é melhor que o Pública. Não, tá. O Móveis, que é melhor que o Pública. Quanto a isso, o Blackground Chalks, que é melhor que o Pública. E o Roger, que é melhor que o Pública. Quanto a isso, sim. Eu achava que o Móveis ia ganhar. Eu também. Tipo, você pensa de público, assim, de ter. Quem vota tem mais público. Eu queria que o Holger, o Black Drawing Chalks, ganhasse. Eu também, o Black Drawing Chalks. Merecia, cara. Melhor banda de rock, For Fun. Aê! A nossa puta banda de bosta dessa semana. Melhor baterista, banda dos sonhos, Duda, que toca com Pete. Melhor baixista, banda dos sonhos, Tavares, do Fresno. Melhor guitarrista, banda dos sonhos, Martin Pete. Chega, né? Não teve nenhuma novidade. O que merece ainda uma salva de palmas aqui na nossa sequência é o bando de artista revelação, né? Que o Cine levou. A nossa banda de bosta do primeiro programa. Foi nossa primeira puta banda de bosta, né, cara? Fizemos um lobby poderoso e eles levaram. Não, tem outro prêmio. Por mim, eles levavam por trás. Eu achei que foi meio polêmico, foi o do Revelação, Aposta MTV. Quem que era os indicados mesmo? É, MC da Blackground Chalks, Roger, Mickey Gang. E aí o Vivendo do Ócio, que foi a grande vencedora. É, achei bizarro isso. É, eu também, cara. Acho que todos os outros tinham mais exposição na mídia do que o Vivendo do Ócio. Talvez o Mickey Gang não, mas também não merecia ganhar nada. O Mickey Gang tem exposição em Londres. É. Dizem. Bom, é, também vale comentar aqui que o NX Zero ganhou como hit do ano e, sei lá, Paralamas do Sucesso com o melhor show e o artista do ano, mais uma vez, o Fresco. Aê! Aê! Acho que não tem mais nada pra comentar do DMV, O DMV foi legal, acho que as indicações... Acho que esse lance de ter indicado as bandas, acho que já foi legal. Ter colocado várias categorias e essas bandas assim. Mas os vencedores foi a mesma coisa de sempre. Pois é. Agora a gente vai tocar duas bandas que realmente foram surpresas, né? Que realmente talvez mereciam ter ganhado. Duas bandas legais que levaram esse prêmio. Você ouve agora Pública e Pata de Elefante. We'll be right back. Tivemos agora duas músicas que o Flávio selecionou por dois intérpretes que eu esqueci o nome. Pública e Pata de Elefante. Isso. Mas agora o nosso assunto é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que foi eleito hoje a sede das Olimpíadas de 2016. E para falar disso, a gente temos o nosso primeiro ouvinte e internauta que interage com a gente através do Twitter. Olá, Murilo Benites, você está nos ouvindo? Olá, olá, com certeza. Murilo, que... é um rapaz de mil e uma utilidades, né? Apresenta um telejornal, tem uma banda, faz assessoria de imprensa aqui na Universidade Estadual de Maringá, entre tantas outras funções que eu já esqueci. Um verdadeiro canivete suíço, mano. Pô, podia vir fazer alguma coisa aqui também, né? É verdade, cara. Você tá precisando de um estágio não remunerado? Você faz um café bom? Ah, o café eu aproveito da UEM, que o café da UEM é firmeza. Oh, aí, ó. Ah, não sabia disso, hein? Aí, a gente tomou o café aquele dia aqui. É, cara, é verdade, a gente já tomou. O primeiro programa. Bom, mas o que, que você achou, Murilo, do Rio de Janeiro ter sido eleito a sede das Olimpíadas? Cara, eu achei realmente bacana, porque se for parar pra pensar, em 2014 tem Copa e em 2016 tem Olimpíadas. Então, muita gente... morre sem ver nenhum nem outro e eu vou ter oportunidade, se eu viver até lá, né, de ver os dois, né, cara? E você pretende ir nos dois? Ah, cara, como é que eu vou saber onde eu vou estar daqui tantos anos, né? Mas eu pretendo ver, né, cara? Vamos ver. Eu, enquanto carioca, eu fico bastante feliz, já que o carioca, ele é um esportista por definição, né? Tem um esporte que o carioca inventou, que é o surf ferroviário. Eu não sei se vai se tornar um esporte olímpico, né? Mas que, inclusive, é o nome de uma das músicas do novo EP da banda do Murilo, né, Murilo? Exatamente, cara. Sério, inspirado mesmo? No Jorge Ben. Sério? Pô, aí, surfista, cara. De trem, né? O nome da música. Que legal. Ah, rapaz. É, a gente vai, aproveitando a oportunidade, então, a gente vai lançar na internet no dia 15 agora o nosso próximo EP, que chama Descendo em Fuegos, Alabama. Com exclusividade aqui no Filé com Fritas, hein? A gente vai tocar uma música dele semana que vem, música, então. Ah, é, claro. Pô, pode deixar, cara. Já tá, a gente já gravou tudo, já pegou as músicas e tal. A gente só tá esperando fazer a capa e tal, pra gente lançar bonitinho. Apesar de a gente não ter feito físico, né, o EP, a gente vai lançar na internet, mas com capa, bonitinho e tal. Bacana, pô. Sacou? Eu vou fazer uma pergunta idiota agora. Surf não tem nas Olimpíadas, né? Oi, não entendi, cara. Surf. Tem surf nas Olimpíadas? Não, cara. Espero que até 2016, quem sabe, tenha. Tipo, imagina tocar os bandidos molhados de trilha sonora ali. Olha, é verdade. Trilha sonora nas Olimpíadas. Pô, seria bacana. Bom, o Murilo foi nosso único ouvinte que interagiu com a gente pelo Twitter. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pro Murilo. Na verdade, ele interagiu pedindo um convite pro AC/DC. Então, a gente tem convite pro AC/DC, mas se a gente tivesse, a gente dava um, cara. Mas em compensação, você ganhou o fundinho da nossa garrafa de 2 litros de Guaraná Antártica, que já tá quente não tem gás. Não, tá massa. Não, beleza. É bom você vir correndo buscar, tá, que o Flávio já tá indo pegar. Nada melhor pra acompanhar o filé com frito. Tem um ingresso aí, sorteando aí e tal, mas pelo visto não vai rolar, né? É, não vai rolar, cara. Todo mundo quebrado, pô. Minha última esperança de conseguir um ingresso, já que eu tentei ontem o dia inteiro e não consegui comprar, então... Você tentou comprar? Tentou, caraca. Olha, mas pelo que eu olhei, parece que ainda tem convite, cara. Parece que ainda não tá esgotado. É. Bom, vou tentar, né? Continuar tentando. Qualquer coisa eu apareço lá no dia, tento comprar com o campista, né? Já que o campista deve ter comprado. Campista, pois é. Pois é. Um monte, né? Bom, Murilo, muito obrigado pela sua participação. Ô, cara, que bacana. É um prazer ter sido o primeiro a participar e de forma interativa do Filé com Fritas. Eu digo que eu ouvi os programas, eu ouvi na rádio, inclusive. Achei muito bacana. Bacana, valeu, cara. Até a próxima. Valeu, até mais. E agora? Bom, já que a gente tá falando de Rio de Janeiro, nada melhor do que falar da cena roqueira do Rio de Janeiro. Que inclusive, nesse sábado, dia 9 de outubro, uma dessas bandas, dessa cena carioca de rock, vai estar se apresentando na cidade, que é o Nervoso e os Calmantes. Nervoso e os Calmantes, brother. Nervoso, cara, essa ontem é a sua chance de usar todo o seu sotaque carioca. Você só pode falar igual carioca a partir de agora, Rafa. É verdade. Sério mesmo? Foi, pode crer, tá valendo. Tô pensando o Alexandre Frota, cara. Tô com os projetos aí. Tá fazendo filme pornô também? Com certeza, foi muito viril, né? Foi uma experiência inesquecível. Não, mas voltando, o Nervoso ontem, pra quem viu o VMB, ele tocou com o Erasmo Carlos ontem. Pois é, sensacional, cara. O Erasmão tá na sua melhor fase, né? Ele tem o cabelo meio espantalho, né, cara? Ele me lembrou um pouco o personagem do Cavaleiro Sem Cabeça, quando põe a cabeça de volta, assim, sabe? Que é até o ator, aquele Christopher Walken. Coitado, né? Cara, é verdade. Mas isso, cara, eu falei isso de forma respeitosa. Eu acho tanto o Erasmão quanto o Cavaleiro Sem Cabeça figuras icônicas e me assombraram na infância. Bom, mas voltando a falar do Nervoso, nesse dia 9, agora sexta-feira, dia 9 de outubro, ele vai se apresentar no Tribus Bar junto com uma banda maringaense, o José Ferreira e seus amigos, também uma banda muito bacana aqui da cidade. É, já até tocamos aqui. Pois é. Bom, então agora pra comemorar essa vinda dessa banda carioca para os palcos maringaenses, a gente vai ouvir uma música do Nervoso. Do último disco dele. Do último disco. Passando pro lado de lá. sabe, meu bem, não foi brincadeira te ver desse jeito, tão amargurada, e se esqueceu do melhor da história. Encontrou um atalho rumo à felicidade sem. Sei que minha ex-esposa a incomoda e que meu filho é tudo que mais me importa. Mas meu amor, saiba que dou valor a tudo que você representa para mim. Sei que minha ex-esposa a incomoda e que o meu filho é tudo que mais me importa. Mas meu amor, saiba que dou valor a tudo que você representa. Bom, aproveitando que a gente falou aí da um pedacinho da agenda do rock aqui em Maringá nesse final de semana, vamos falar do que acontece no sábado. No sábado tem a terceira edição da festa Rinha de Galo. Algum de vocês já foi na Rinha de Galo? Eu nunca ouvi falar. Eu nem sei, dizem que o cara que faz é chato pra caramba, cara. É mesmo, ouvi falar que ele é um tremendo mala e convencido. Parece um galinho de briga mesmo. É. Bom, a Rinha de Galo é uma festa organizada pelo blog Espora de Galo. Puta, essa foi muito ruim. Foi, cara, foi ruim demais. Mas o conceito da festa é sempre chamar duas bandas que têm algum motivo em comum e colocar elas para duelar em um palco da cidade. Essa é a terceira edição e quem toca dessa vez é o Nevilton e o Rafael Castro. E qual que é o motivo em comum das duas bandas? São dois power trios com influências um pouco da Tropicália e que vem de fora de Maringá. Pode amarrar, né? Pode amarrar gilete na espora deles pra tornar a luta mais interessante? Cara, eu acho que sim. Pô, bicho, que massa. Então acho que dessa vez eu vou. Cara. É. Bom, o mais interessante da festa é que todo mundo que for ganha uma dose de rabo de galo de graça. Aí sim. Ah, Aí senti firmeza, hein? É, uma dosinha filé de com fritas rabo de galo. Acompanhado com um rabinho de galo. De galo. Oh, que delícia. Aí, ó, vamos fazer um sorteio um dia de um rabo de galo aqui no programa, então. Pô, valendo agora. O primeiro que mandar, sei lá, que tipo de frase a gente quer no Twitter? Não sei, meu. Uma que tenha 140 caracteres. E tem que ter no os 140 e tem que envolver filé com fritas. O melhor lugar pra você comer um filé com fritas. Em 140 caracteres. A melhor frase vai levar um rabo de galo. Isso aí. Bom, então nesse sábado, dia 10, no Tribus Bar, tem a terceira edição da Festa Rinha de Galo, com o Nevilton e o Rafael Castro. Rafael Castro que deu uma entrevista para o programa Zumbile, que foi ao ar ontem, ou se você estiver ouvindo a reprise, você pode estar perdido nesse tempo, ele foi ao ar sábado, dia 3, mas... Fique esperto aí que você pode ouvir na internet ou sei lá. Bom, vamos ouvir agora então Nevilton e Rafael Castro. O bacana dessas músicas é que elas nunca foram lançadas e nem tem previsão de ser lançadas. A do Nevilton não vai sair nesse CD dele e não se sabe quando vai sair. E a do Rafael Castro é uma que tá guardada para um próximo disco ainda. O Rafael já lançou 2 discos esse ano, se prepara para lançar o terceiro, mas essa música que a gente vai tocar agora não é nem desse terceiro, é de um próximo ainda que não se sabe quando será lançada. Então ouça aí, em primeira mão, Nevilton e Rafael Castro. Que loucura. Eu fico olhando aquele surdo mudo, tentando descobrir o que se passa em sua cabeça sem barulho. A boa educação por natureza não lhe permite uma palavra torpe pra ofender seus inimigos. Nunca ouvirá uma canção no rádio que fale de amor ou de tristeza. Eu fico olhando aquele mudo surdo, pensando em como é atrofiada aquela língua sem fonemas. Oh, Continuo em busca da paz. Wolf Mother lança uma música que vai fazer parte do seu próximo álbum, cujo nome eu esqueci. Tem um caderninho aqui seu, cara, de anotações, tá por acaso aqui? É o caderninho, não, é o nome da música tá aqui. Cara, como é que pode? Eu lembro da capa, eu vou descrevê-la para vocês. Imagina um garoto numa espécie de charco, né, olhando para um ovo enorme flutuando e uns pássaros voando ao fundo. É uma, assim, é uma retomada daqueles motivos psicodélicos épicos da década de 70 que perfazem essa imageria do stoner rock, o qual herdou essas influências da ficção científica e da fantasia. E o Wolf Mother é uma banda que interpreta isso com maestria. Meu poder de improviso está acabando. Eu tô pasmo, cara. Eu tô aqui, também, tá, cara. O Thiago olhando pra cara do Rafão, assim, tipo... Cara, que Eu passei a semana relendo alguns gibis do Conan e, cara, enfim... Cara, eu tenho um tio que tem todos. A Espada Selvagem de Conan? Todos. Eu já tive todos. Que nome? Pois é, esse nome também é suspeito, né? É porque, tipo assim, meu avô tinha banca. Pois legal, é, você teve uma infância feliz, assim, e uma adolescência melhor ainda, já que a mãe dele é dona de sex shop. É verdade. Né? Oh. Verdade, minha família sempre investiu em bons empreendimentos. Pois é. Cara, diversão sim, é solução pra mim. Meus amigos ficavam bravos comigo por causa daquelas álbuns de figurinha, tipo da Copa. Você roubava? Assim. Não, porque eu tinha muito pacotinho de figurinha, porque meu avô dava muito pra mim, saca? Eu chegava lá e ele me dava caixas de figurinha. Então, eu completava fácil. Eu tinha um amigo que o pai dele era de uma livraria. Essa livraria nem existe mais. E lá vendia também, tinha uns serviços e tinha álbum de figurinha. Aí a gente ia lá, abria cuidadosamente os envelopinhos e pegava as figurinhas que a gente queria, mas a gente trocava, não deixava vazio. Ah, claro. A gente pegava os repetidos e colocava, aí fechava de novo. Isso explica porque eu nunca completei meu álbum da Copa de 86 e tinha 178 cópias do Zico. É verdade, cara. Cara, eu fazia isso com o Magic. Com as criancinhas da escola lá, eu pedi uns buster gringo, assim. Não, criancinha da escola. Era gringo. E eu pedia diretamente pra um lance de São Paulo. A Devir. E só eu conseguia fazer isso. Então a molecada me passava grana, eu pedia, chegava em casa, eu abria cuidadosamente, tirava as que eu queria, colocava outras no lugar, fechava de novo. Que malandro, e cara, cara, eu até queria pedir desculpa pra molecadinha da escola. Ó, galera, desculpa, hein? Foi mal. Nossa, foi mal nada. Hoje em dia eles são nerds bem piores do que você. E se duvidar, eles já ganharam o campeonato e tudo. Sim, cara. Provavelmente. Eu abandonei isso, né, cara? Eles se divertiram bem mais. Parei. Ele disse não às drogas. É. Eu não pirei muito no lance RPG e tal. Eu me envolvi por bem pouco tempo, comecei fora. Eu sim, mas nem vou começar a falar. Eu também não, que eu tenho vergonha. É a mesma coisa que ele, tipo, sei lá, a mesma coisa de nada. Voltando ao Wolf Mother. É verdade, a gente tá falando disso, né? A gente não viajou muito, essa é a primeira vez que a gente sai fora acho total. Acho que a gente viajou uma outra hora aí. A gente vai tocar a música agora? É, vamos aí. Ah, vamos, né? Vamos, chega, né? De RPG, banca de revista e... coisas felizes, é. É. Vamos para o rock and roll. Tá valendo, galera. Tá ao vivo aqui. É assim. Manda ver. Acabou no susto, né? Todo mundo ficou. Mas beleza. A culpa foi minha. A culpa foi minha. O arquivo deve ter vindo corrompido e eu não me preocupei muito com isso. Peço desculpa ao Wolf Mother. E a você, ouvinte, que tava se divertindo de montão ao som dessa banda. Não, vai lá, Flávio. Fala o que você queria falar. Calma, uma pausa pro Flávio rir. A trilha sonora de hoje. Ah, é da trilha, não, é do Pinaf. Não, não, deixa eu falar do Pinaf. Ah, falar, é, ficou tão passada, felizão. Semana passada rolou vários papos assim de voltas e não sei o que. E essa semana teve mais uma volta que não é volta, é um show só. Tipo Pinaps, Legião Urbana. É, o Pinaps, que é uma banda de São Paulo, pra quem não conhece, foi uma das primeiras bandas dessa cena alternativa aqui no Brasil, a lançar disco cantando em inglês, blá blá blá. É, esse mês agora, o primeiro disco deles, chamado Time Will Burn, faz 20 anos de lançamento. Aí eles resolveram fazer um show em comemoração desse disco, vão tocar um disco inteirinho lá em São Paulo, no CB Bar. No dia... Quando que é o Terra? Dia 7, né? Que eu falei. Dia 7. Dia 6 de novembro, um dia antes. Então, pra você que vai lá pro Terra ou pro Maquinaria, que você chegar um dia antes em São Paulo, gosta do Pinaps, dá pra aproveitar. É um puta disco. Fazer um esquenta pro show, né? É, provavelmente vai dar uma galera massa, cara. E é um show... Pra quem... Acho que muita gente de Maringá viu o Pinaps. Eu sou cara aqui em Maringá duas vezes, mas eu acho que muita gente viu no Curitiba Pop Festival que o Pixies tocou. Eles tocaram antes do Pix, só que o show foi muito ruim aquele dia, o som tava muito ruim. Foi horrível, tanto é que na divulgação o Zé Antônio mesmo, que é o guitarrista do Pinaps, colocou no Orkut falando que é desse show e que não sei quanto tempo, 5 anos sem tocar mais, assim, que a banda acabou faz um tempinho. E é porque ia ser um show só e que o show daquele do Curitiba Pop Festival nem conta. Assim, porque realmente foi muito ruim. Não sei o que aconteceu, não sei se foi a galera já do Pix apavorando lá na mesa ou o que aconteceu. Antes teve o show do Vander com o Flu e o Frank Jorge. Tipo, o som tava ótimo. O som tava bom pra caramba pra todas as bandas. Chegou no Pinaps. Mas tem essa chance. Eu mesmo, cara, eu fiquei mais afim de ir pra São Paulo pra ver o Pinaps agora do que pra ir no Terra. Não desmerecendo, mas eu gosto muito do Pinaps. Você troca Iggy Pop pelo Pinaps? Troco porque eu já vi Iggy Pop, cara. Aí... Já viu o Iggy Pop, já viu o Primal Scream... Já viu o Primal Scream, mas eu queria ver muito Sonic Youth. Você nunca viu Sonic Youth? Nunca viu Sonic Youth, cara. Mas eu queria muito... Porque eu gosto muito do Pinaps, cara. Eu nunca vi... Ah, não, eu já vi lá no Curitiba, mas não conta, realmente. Com o vocalista, com o Luiz Gustavo. Eu só vi os shows que eu vi do Pinaps. Quando eu fiz aquela vez, em 98, 99, era com a Lê no vocal. Já. Esse é um puta disco. Fala aí, Rafão, você tá... Eu lembro, eu fiquei na portaria e eu presenciei um ato de barbárie, mas deixa pra lá. Outro dia eu conto isso no nosso blog. Ah, foi engraçado que no show do Pinaps tinha um monte de gente pra fora do bar, assim, e ninguém entrava. Eu falei, meu, já, né, primeiro show, já vou perder grana. Aí a Ale, que era a vocalista na época, chegou assim, tipo, abriu tinha a loninha preta lá na frente, abriu. Ô, galera, vamos entrar aí, tá na hora já, vem beber dentro do bar, vocês vão ficar aí fora. Tipo, intimou na maior, cara. Formou a filhinha e foi entrando a galera, assim, sabe? O bar lotou. Foi legal pra caramba. Tá show. Então, acho que é isso. Vamos ouvir Pinaps? Pinaps. Pinaps com Bright, que é a música desse disco, Time Will Burn, primeiro disco do Pinaps. Escuta aí. Bye. Vai, Flávio. Ah, sou eu? É, cara. Tá gravando? Tá gravando? Você que escolheu a trilha de hoje? Ah, vai, é verdade, bicho. É que a gente teve de trilha aí hoje? Então, Flávio, a gente ouviu o disco novo do Ravionettes, que eu já esqueci o nome. Acho que é Out of Control. E, ou não, alguma coisa assim. Que sai amanhã, segunda-feira. Mas tem no MySpace inteirinho pra ouvir, por isso que a gente tá ouvindo aqui. É, a gente não faz download legal de música. E compra os discos. E aí, ó, agora tá, vocês estão ouvindo aí de novo. E... Danado. E... Agora esqueci o que eu ia falar. Ah, então, no MySpace, que eu não lembro agora o endereço, mas você procura lá myspace.com, deve ser /TheRavionettes. E tá lá o disco inteirinho. E o legal, pra fazer o gancho, é que... Vocês não falam nada, vocês ficam olhando pra mim, só assim, eu perdido aqui. Cara, esse é o seu assunto, esse é o seu momento de brilhar. Claro, me deixa brilhar. Seus então. 15 segundos. Obrigado, obrigado. Já que você acabou com o refrigerante, né? Não, então, o Ravionettes vai lançar o disco segunda-feira. Terça-feira, em Londres, vai rolar uma festa de lançamento desse disco. É, eles não vão tocar, eles vão discotecar os caras do Ravionettes, convidaram mais uma galera. E eles convidaram duas bandas pra abrir. Pra tocar na noite. Uma delas é o Tamborines, pra quem não sabe, é uma banda aqui de Maringá, que tá morando em Londres, blá blá blá. E foi muito legal isso, porque, tipo, não veio o Tamborines. Em Londres rola muito esse esquema de você ter um empresário, de ter botando grana na tua banda, não sei o quê. E o Tamborines não tem, sabe? É meio que na raça mesmo. E o Ravionettes, os caras ouviram, conheceram o som do Tamborines e, tipo, ah, a gente quer que vocês toquem, mandaram e-mail e tal, e chamaram os caras pra tocar. Eles não tocam na festa? Não, eles não tocam, eles vão discotecar só. Que loucura. Aí vai rolar o disco inteiro na festa. E vai ter duas bandas. Tem outra que é até meio famosinha lá, mas mesmo assim, tipo, quem vai ser o headliner, a banda principal da noite é o Tamborines, toca por último. Pô, bacana mesmo. Vai ser bem legal. O Tamborines também vai abrir pra aquela outra banda, cara. Que é meio... A banda Nome Cumprido. Eu nunca lembro, cara. É o Puro de Coração? É, essa aí, do Puro de Coração. E isso é um nome comprido? Não, não é outra não, coisa, é... cara, não lembro o nome. As Dores de Ser Puro de Coração. Só que... My Life with the Thrill Kill Cult. Não. Não. Então, essa banda também tá, tipo, meio conhecidinha na Inglaterra, tem um público legal, vão tocar num lugar grande e o Tamborines vai abrir também. E... Bacana. Então, acho que é isso. É. Vamos ouvir Tamborines. Tamborines. É uma música demo ainda, que foi distribuída aí no blog da Sonic e acho que vai sair mais pra frente, single, o disco mesmo. Eles estão gravando. Vamos aí. isso aí. O programa Top 5... Top 5 Records não, né, cara? Foi mal, foi mal. Atofalho... Cara, eu tô gravando... Frita. Eu tô tão corrido essas últimas semanas que eu tô confundindo tudo. Não, esse não é o Top 5 Records. Esse é o Filé com Fritas e ele se encerra nesse exato momento. A gente tem que falar os horários e todo esse blá blá blá. Filé com Fritas vai ao ar aos domingos às 5 horas da tarde e é reprisado nas madrugadas de sexta pra sábado. À meia-noite. À meia-noite. E a gente fica por aqui. Não, quem quiser entrar em contato, Twitter, tem isso, é verdade. E-mail. Olha só, se você quiser interagir, participar do Filé com Fritas, é só você mandar um e-mail para fconfritas@gmail.com ou seguir a gente no Twitter, que é fconfritas também. É isso aí, agora a gente... Agora a gente vai embora. Até semana que vem. Beijo e abraço. Bom apetite. Filé com Fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.